Panorama Agrícola para 8 de setembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro, noite de lua nova, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado é: um desafio pode ser uma grande oportunidade. As atrações do programa de hoje. Na entrevista, São Bento do Sul tem consciência ecológica. E no Viajando por Santa Catarina, organização de abelhas, organização do produtor. Eonir Malgarese fala de mel no Alto Vale do Itajaí. Uma dica que pode mudar o seu dia. Deixe o vinagre com um aroma agradável, colocando no frasco algumas folhas de manjericão ou alecrim. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Para você, agricultor, que já começa a sentir algum efeito por causa da estiagem, lembramos que a recomendação é o plantio por escalonamento. E também você que tem Proagro, crédito rural, deve atentar para a legislação que regulamenta o plantio a fim de poder acessar o seguro se for o caso. Essa estiagem deve durar até o final de novembro, início de dezembro, em alguns casos um pouco mais pesada, em outros nem tanto, e principalmente nas regiões oeste, meio-oeste e planalto norte de Santa Catarina. A EPAGRE, junto com sindicatos, cooperativas, Secretaria da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem se empenhado em reuniões e em breve trará informações que possam ajudar você, agricultor, a enfrentar e a minimizar os problemas resultantes da estiagem. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola, que em breve teremos informações sobre como minimizar ainda mais os efeitos da estiagem. Uma outra notícia para você, nosso ouvinte, é que o agrotóxico triclorforme foi banido do Brasil pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele era registrado para uso em 45 culturas, como arroz, feijão, tomate e milho. Esse agrotóxico, já vetado na comunidade europeia, está associado a problemas no sistema de reprodução e no sistema hormonal. O pesticida não era mais comercializado pelo fabricante. Mesmo assim, a medida da Anvisa era necessária, porque sem tal decisão havia a possibilidade de que um outro fornecedor trouxesse o triclorforme para o Brasil. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola! Hoje nós vamos falar de um dos alimentos mais completos da natureza, o mel. O município de Lontras, no Alto Vale do Itajaí, possui uma flora rica e diversificada. Ambiente perfeito para o desenvolvimento de uma atividade que prosperou por lá, assim como em muitas outras cidades da região. Estamos falando da apicultura, a ciência que trata da criação das abelhas. E quando se trata de criar e entender o universo das abelhas, nada melhor que conversar com o seu Paulo, 38 anos dedicados à apicultura. Seu Paulo acumula a experiência de muito estudo, observação e prática no manejo com as abelhas. Seu Paulo já chegou a trabalhar com 200 colmeias, mas hoje a produção está reduzida em função de problemas que vêm afetando a apicultura em muitas regiões. Ele tem o perfil ideal para lidar com a atividade, já que é calmo, estudioso e observador. Tudo isso fez dele uma referência na atividade em Santa Catarina. Assim como seu Paulo Mauerwerk, muitos outros produtores da região do Alto Vale cresceram e se fortaleceram na atividade apícola. Hoje eles produzem um dos melhores méis do Brasil. A fama é resultado do capricho em todo o processo de produção e especialmente pela qualidade das floradas. Atraídas pelo perfume e pelo colorido das pétalas, as abelhas colhem o pólen e o néctar das flores e, como resultado, temos o mel, um alimento completo. Organização é a palavra que resume a rotina de trabalho das abelhas. E o apicultor também percebeu que, se organizando, poderia alcançar voos mais altos. E foi isso que os produtores da região fizeram. Formaram uma associação, que é hoje uma das mais atuantes em Santa Catarina. Depois que os apicultores formaram a associação ALAP, que é a Associação Lontrense de Apicultores, muita coisa mudou na apicultura regional. O mel ganhou identidade e, o mais importante, tem o selo do CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que assegura a qualidade. Por falar em apicultura, lembramos que nos dias 18 e 19 de setembro acontece em Lontras o Encontro Catarinense de Apicultura, onde serão debatidos diversos assuntos e, sem dúvida, é uma boa oportunidade para ouvir e debater temas ligados à apicultura. Amigos, por hoje é isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola vai hoje a São Bento do Sul conversar com a extensionista Luciana Luiza Schmidt. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Mauro. E contigo? Tudo certo. O assunto da entrevista é o projeto E-Consciência. Do que se trata esse projeto, Luciana Luiza? Esse projeto é um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, em parceria com a EPAGRE, nas 46 unidades escolares aqui do município. É um projeto enfocado para o meio ambiente, Mauro. E as crianças e os colégios têm aderido ao movimento por uma consciência ecológica diferente? Isso, nós temos dentro do projeto 7 objetivos específicos. Então, desses 7 objetivos específicos, cada unidade escolar escolhe 2 para trabalhar mais intensamente naquele ano. Então, os 7 objetivos específicos, Mauro, estão focados para a sustentabilidade de um modo geral, para as hortas escolares, dentro do enfoque orgânico, para a valorização da mata nativa, o cultivo também de plantas medicinais, as práticas de saneamento básico, reciclagem de lixo e também a estimulação da alimentação saudável. Então, dentre esses 7 objetivos específicos, cada unidade escolar opta por 2 para trabalhar intensamente naquele ano. Quantas escolas já têm uma horta? Das 46 unidades escolares, nós temos 31 hortas em perfeito funcionamento. As outras estão, primeiro, melhorando a qualidade do solo, porque eram solos muito, muito difíceis de trabalhar, né, solos mais compactados, e nós tivemos que fazer, então, primeiro um trabalho preliminar de melhoramento desse solo para depois, então, nós cultivarmos as hortaliças. Bem, Luciana Luiza Schmidt, extensionista da IPAGRE em São Bento do Sul, esse é um projeto que, na verdade, vira um processo contínuo, não tem parada, né? Não tem parada. Nós temos a intenção de que ele seja um projeto continuado, até porque nós estamos envolvendo toda a comunidade escolar e, mesmo que mude o prefeito da cidade, mas a comunidade escolar vai exigir que ele dê continuidade, que o próximo prefeito dê continuidade. Qual é o maior desafio e a maior alegria do projeto E-Consciência? O maior desafio é realmente a mudança de hábitos. Nós ainda estamos numa cultura que muito enraizada dentro da exploração. Nós precisamos criar novos hábitos de nos sentirmos parte do meio ambiente e não simplesmente pessoas que extraem do meio ambiente a sua sobrevivência. Esse é um grande desafio. E muita alegria para nós é vermos todos os alunos envolvidos, os professores, os pais de alunos, no sentido, assim, sempre de alcançar os objetivos propostos naquele ano para o projeto. Então, as crianças têm trabalhado com intensidade, com motivação, e nós já temos, assim, resultados bastante gratificantes em 2 anos de projeto. Perfeito. Entrevistamos Luciana Luiza Schmidt, extensionista da IPAGRE em São Bento do Sul. Luciana, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, e que ele possa ser expandido aí para outros municípios da região. Tá certo, Mauro. Muito obrigado. Nós nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Se alguém quiser nos visitar, São Bento do Sul está de portas abertas. Você poderia deixar um telefone de contato, por favor? Certo. Nós temos dois telefones, então, para contato. Pode entrar em contato conosco diretamente na IPAGRE. O código é 47, aqui em São Bento do Sul, 3633-4000. Ou então diretamente na Secretaria de Educação de São Bento do Sul. Código também é 47-3631-6090. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.